Como resolve o controle? Boa tarde. Tudo Estamos na última fila, passando a 360. Já passamos um Yankee Echo. Nós temos uma pausa para a gente atualizar direto Petrolina. Petrolina direto ao BA 3.4 ao BA 3.3.7 3.3.7 para o Silvia 7.0 Sete autorizado, pouso 1.0.0.4.0.6 Bom, 1.1.69.41 nos chama Controlina 2.0.10.8 Bom, 1.0.8, boa tarde. Pós 14206, informa a quantidade de vento no campo, não é isso? Está no campo, no final sem chuva. Tem. Pode botar de novo o nome menor. Para o controle, está autorizado. Para o 337, a saída A com posição elefa. Sim, e a aerovia do seu plano de voo? Apes 1-0. Então, 3367, aqui corre a esquerda para 180, então 3167, será coordenado para a de morte. Esquerda próxima, 3367. Então, 3376, então 3367. Quanto levou no 169? No 169, por cima. Vontade de colocar. Número 9, eu contato com a Bernardo Corrêa, eu sou da Sousa 1, eu tenho som ótimo, eu quero nível 280. Alguma ótima, 280. Alguma ótima, 280. Então, eu vou ver aqui, qual que é o dono de Santana, vamos ver, direto para a base, né, presidente? Opa, obrigado. Então, confirmando, está 5 milhas para o sudeste do R.C., né? Próxima navegação na frente para o base. Direita, controle por base, na 337, na frente. Para 2, 1, 0, 9. 203, copiou o controle? 903, reduzindo para 3109. CLS 6210. Chegando a 2109, estou no 8, no 5.9169, chame centro de assistência 123, disponha, contém 928, decimal 35. 238, 9283. Condição de vento e tempo aí no aeródromo. Negativo visual. Sim, você pode visual. Eu vou ver onde eu Transmissão Sandwich, chamo-se a 1, 2. Informa que está molhada, chuva leve sobre o campo. A última aeronave avistou a 300 feet. Temos visual com a pessoa, está 3190. Tem, autorizado pouso de 0, vento 60 graus, 09. 3090, está 3190. 190-16, sem identificação, nesse mês chega do volume de onda, para o nível de 2050, ajuste 1020. Coral, de acordo com a carta. saída Coral é na radial 220. 144, sim. Número 144, a saída Coral 1 no Bravo, ok? 144, no perfil, a saída Coral 1 no Bravo. Para 2509. 3016, traço de processo de aproximação. Foco 2, 309 graus de curso. 1009 1045, sem identificação, nessa linha chegada Golfo para nível 010. 0096, pode descer para 2000, tá? 0016, desce para 2000, ajuste no 020, autorizado sinal de alerta 780, informe estabilizado. 2000, sistema estabilizado, 90196. 1989, passando a estar no visual 1-0. 1-869, pelo gato pouso no 5-0, graus 1-2-9. Livre pouso 1-0, boa noite, meu nome. Não, não, zero, não, não, isso é com 1-1-8, da sua 9-5. 2-9-5, obrigado. Para 2000, a portal é estabilizada, autorizado o EDS 75 para 10, 1-9-9. Torre Salvador, boa tarde, 1-9-0-1-6, estabilizado na final da 1-9-0. 1-9-0-1-6, boa tarde, continua a aproximação, o EDS está livre. Ciência. Tucano 9096. Confirma a sua pista, molhada? Por segunda em sexto, estou em diante, molhada. Sente crédito pela informação, liberando a direita, no solo em 1219. Suzana, boa. Autorizado pouso na pista no zero, a última aeronave que pousou, a sua aeronave da boa frente, diz que no segundo terço da pista encontrou se molhado. Provavelmente o pouso de toque não vai estar molhado a pista, grutando 906, o vento 160 graus, 139. É, 906, livre pouso na 10, ciente e obrigado pelas informações. Tá 90 no meio, são 120, direito no 209. 1645, deixa 2016, autorizado final do procedimento, LS XP, sonar 0 em forma estabilizada. 2000, sonar estabilizado, LS, também pode ser. Sinal 1143, sua identificação, deixa para 4000 pés, altímetro 1020, via chegada bom. O 9189, Saulo, põe os 23, no lado direito, e fala em 121, desse 9. 209, do 9189. Complexo lá do procedimento, chama a torre 1-9-8 do sinal 9-5. Agora final do procedimento, chama a torre 1-9-5, isso pra mim. Patrulha Gol no 645, vai efetuar um pitão cheio, próximas 5 milhas, que eu já retorno pelo. Copiado. Torre Salvador, boa tarde. Papa Romeu, isso pra whisky? Papai Romeu, Whisky, Bravisco, boa tarde, continua a aproximação, olha essa direção de pouso. Continua a aproximação, larga, pouso, Whisky, Bravisco. Torre Salvador, boa tarde, eu vou 443, quanto quero, Bravisco. Essa 443, trans, boa tarde, segundo o seu Juliano, para o Citarão. Aqui é uma linda, fala, 443. Essa 443, autorizado em outro, coloca aqui, estamos lá, 0060 graus, 149. Ele falou no 0443. Com quem movendo o Cruz que Bravo Isque? 1460 graus, 149, Cruz que obrigada. Tem possibilidade para pista no 7, se for número 1, para pouso? Está sim, Cruz que Bravo Isque, pode postar a cancelamento dos engenheiros. Tá pronto, pode ser falado para gente. Seja isso que previsto, plano ICR cancelado, os dois cinco autorizando, curva esquerda, três horas pela direita, pista no 7, reporte quando no final, ajuste de altímetro 020, vento no 60 graus, 149. Autorizado, curva esquerda, para girar para a direita da pista 1 no 7, o isque para o isque. Informará no final, baixar e trabalho. Decolado 26, chame o controle 120, décimo 8. 208, boa tarde, 443. Voador, boa tarde, azul 443. Sim, pelo controle? Azul 443, decolou do 10. Azul 4426, contato aéreo, decolado sobre via Argo 1, para o nível de voo 360. 360, quanto possível, Alefa, 4426. Sim, chegado. Aguarda e solicitando 340 final. Enxergo com a linha com o nível final 340. Obrigado. 64, 7730 do colégio da piscina, 0010 para o Antônio Nuno, né? Circular. Whisky Bravo Whisky está na final da pista no 7, baixar travado. Whisky Bravo Whisky autorizado com uma pista no 7, vento no meio, 0 graus 1, né? Cliente, Whisky. Pode ver essa lança. Direto nessa, eu sou 4433. Bomba 44, controle. Ele estava terminado, um minuto para acordar, chame com o time, leu, vem uma vez, agora esse mau ano bom voo. E 4426, controle. 4426, se possível. Segundo tem nível de voo 320, pode contato com o centro, solicite o nível final 340. Teste inicialmente 320, agora sou 4426. Salvador, boa noite, 4487. Adição 8487, boa noite, contato com a colagem, chama a via PUCA para nível de voo 330. 330 via PUCA, 4287. M1143, isso é 2000 pés, autorizado final do procedimento, ele é 76, pistão na zero, informe estabilizado. Ai, foi mal, viu? Isso que bravou, isso que solta, 229, ou se você não se frequência livre, né, tá? Bruno 645, completo sinal do procedimento, ele é 76, chame o turno, manda na 8, decimal 95, bom povo. 645, estabilizado, LS 10. 645, autorizado, ponto 1, 0, 0 graus, 1, 2, 2. Livre pouso, 645. Alfa Tango 8487, Vena, vou direto ao meu Fox 018 e chame centro de Recife, 12000 decimal 85, caso negativo 15 decimal 45. Alfa Tango 8487, 12685, na prova do meu Fox 018. Clear the one airport right behind. Airport is on 022. Número 45, Sol 334, libera direita, chame o Sol em 1219. 019. Recife, na frequência 2018, caso negativo 2018, 2010. Eu não sei, eu tô vendo isso completo.